Tá chegando a novidade, pra quem quer acreditar. Dá pra mudar a cidade, é sonhar e trabalhar. Santo André do futuro, que caminha pra frente. Vamos derrubar muros que separam nossa gente. Paraná que acaba o fim do tamanho da TI. Por uma cidade em pé, uma outra Santo André.